O sentimento de raiva, de mágoa, de ódio, a inveja, o egoísmo, a incompreensão, foram alguns dos sentimentos que colaboraram para que o amor fosse extinguido de dentro de nós, seres humanos. E foi pensando nisso que eu acabei escrevendo isso aqui, ó. Passa o tempo, leva o vento e a saudade guia o rumo. Olhando pro passado, eu tô de frente pro futuro. Faz tempo, hein, que a gente não se tromba. Cê não tá perdendo nada, o mundo tá uma zona. Talvez seja a sua falta que eles estejam sentindo, sabe? Andei pensando muito nisso, cê se foi no seu lugar. Só ficou o ódio, o egoísmo se tornou um sentimento mórbido. Sem você nos tornamos reis da incompreensão. Agressivos, sem motivos, impacientes, sem razão. Esquecemos os sonhos no porão da nossa alma. Sinceridade, ó, cê faz muita falta. Surgiram divisores da amizade e do perdão. Hoje só a utopia move a multidão. Repressão sem limite, a morte sempre é aclamada. Violência, vingança vem sem hora marcada. Com você, amor, assim foi o sorriso. As sinfonias são regidas por barulhos de tiros. Tentamos fugir de uma cruel realidade. Sem sucesso acabamos atrás das grades. Perseguimos a vitória na guerra da vida. Hoje só restam lembranças de você, querida. Sentimentos de amor, volte pra placar meu pranto. Traz de volta lindos campos e devolva os meus sonhos. Desde quando você partiu, tô tentando me encontrar. Sei que um dia existiu um verdadeiro dom de amar. Vou contando os passos meus, na esperança te encontrar. E quem sabe reviver. Todos nós sabemos que hoje o silêncio fala mais do que milhões de palavras. Mas clamando pela presença do amor entre nós seres humanos, Tang Di. Cada passo vai contado, sempre dado à sua espera, esperando na janela. Muita espera, tanta guerra, tá cruel. Sua maldade, você se foi, ainda espera. Muitas falhas, tantos erros, mãe que chora, desespero. Nem na canção dos meus irmãos você nem consta. Faz tempo, seres humanos que aqui são vendidos, comprados. Você se foi, só se restar as feridas no coração, lá no fundo da minha alma. Tento manter a calma, tanta dor, julgamento. Sua ausência traz loucura, sofrimento. Aqui maldade demais, o mundo não tem mais paz. Fatos cruéis são banais, tudo fora do lugar. Vou tentando te encontrar, tá difícil. Grito preso na garganta, ainda insisto, persisto. Quem sabe num sorriso se possa resgatar. Até na fé, assim se Deus quiser, de novo amanhecer, nascer de um novo dia, outro dia. Você retorne e não nos deixe mais refém da covardia. Cadê o amor pelo amor? Aqui só vejo intriga. Quanto clamor por sua volta, nada que cicatriza. No peito uma revolta, silêncio que sufoca, machuca. Vê se volta, não demora que eu te espero. Confiante que tudo se renove, reacenda assim a paz. E tudo que foi perdido, traz de volta. Lindos campos, devolvo meu sorriso. Desde quando você partiu, tô tentando me encontrar. Sei que um dia existiu um verdadeiro dom de amar. Vou contando os passos meus, na esperança te encontrar. E quem sabe reviver. Amor, amor. Giovanni Caed, Tang Di. Os nossos sentimentos é para que o sentimento de amor ele esteja instalado dentro dos corações de cada um de nós, seres humanos. Sendo assim, haverá paz. Fiquem com Deus.